Canal controle, Antônio? 3895, controle 1208, decorado 248. Obrigado. Comer a zero e manter o no zero. Pode manter em bom sucesso. Para Congonhas está autorizado nível 360. Decolador no zero, quando precisa saída da Euleda Motiva. Intercepta Pezulu no zero, Pubado Pezulu no meia, Bravo Hotel Zulu. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5175 no transponder, no 20, foi a frequência do controle. Salvador, boa tarde, bom dia. Ouça, né, 6140? 6140, bom dia, prossiga. Ouviu 6140, querido? Prossiga, confirme. Estamos no gate 04 para o segue acionamento. Gente, a aeronave azul vai parquear no 03. Após o parqueamento da mesma, tem livre puxa no táxi. Gente, após o parqueamento da azul, ouça, né, 6140. Do 060, para que saia o Juliette do 03. mano, o flank já vem conectando. Salvador, se não me engano, prossiga. Confira o check de equipamento 1, recebendo, engano, 5/5. Graças. Zero totalmente pronto? Totalmente. A linha decola, vento é 200 graus 04 nós, hoje no 095, a linha decola. Condor 25. Condor 25, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Cheque o trem. Desvolve, baixa, trabalho, aguarda a pista livre. Está no portão número 7 para Congonha, São Paulo. Oxa 6333, pronto, puxa. Afirmativo. Livre, chame taco. Oxa 6213. Oxané 6213 pro Galeão, mantenha me escuta e aguarda a cópia. Aguardando. Oxané 6333, tem livre puxa, chame táxi. Chamarei para o táxi, 6333. Condor 25, livre pouso no 0, vento 1, 90 graus, 05 nós, ajuste no 0 no 4, alternando no 0 no 5. Show Condor 25, tá, livre pouso, 15, ajuste. Oxe, né, 6140, decolado 01, controle 1 no 208. 08, tá, controlado. Tô em azul, 4076, final do X-ray estabilizado, visual com a pista. Luca 076, aguarde pista livre. Oceano é 62 e no 3, cópia. Pronto. Está autorizado para o Galeão, nível 360. Decola da 10, contra o perfil da saída da El, Leda, Irumi. Intercepta pelo November 857 e prossegue com forma. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5462 no transponder, no 20.8, a frequência do controle. Galeão 360, conforme decola da 10, da EL, da IUMI, opera November 857, controle. Aciona 5462, controle 1208. Quanto já mais correto, chama pronto para o push no zero? Vai chamar. Quatro zero sete meia, livre pouso na 1 no zero, pista úmida, vento 180 graus com 7 nós, altímetro no zero no 4. Livre pouso com 1014, 4076. Salvador, bom dia, boa tarde, voo 1962. 1962, continua a aproximação, número 2 para pouso. Número 2, prossegue, voo 1962. Aguarde para o cruzamento. Gente, aguarde, a aeronave já na curta sinal. Luca 076, solo 06, livre à direita, solo 121, décima 1. Direita 211. Passa do DPOB, alterna caminhão com 4 horas e 10 de autonomia. Twin J Alpha, ponto de espera 118.95, altimetro marca 1015, tem bom voo 6333 da Ucha. 6333, 118.95, não pode esperar. Solo 4076, para você escuta. 4076, prossegue via Alpha, me chama antes da Juliette. Alpha, antes da Juliette, 4076. Livre cruzamento, reparte livrando. Livre cruzamento, porta Aricom. 62, solo 08, livre à direita, solo 121, décima 1. 21 na direita, 962. Prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, o voo 96. 4076, ingresso Juliette pro 09. Juliette, 29, 4076. Salvador, o ACMA 6333, ponto 0, 0, 0, 0, 0, 0. 6333, a linha decola de imediato. Afirmativo. 6333, a linha decola, 0, vento 200 graus, com 9 nós. Torre Salvador, 3804, 2 milhas de índia de serra. 3804, reparte externo. Repósito externo, 3804. Voo no 864, para Maceió está autorizado nível 350. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Prossegue a Bezulu 17 conforme. Aciona 5502 no transponder. Pulo 20.8 a frequência do controle. O voo 1864 autorizado, Marcelo, nível 3.50, pega subconexão Aracaju, segundo da 110 com curva esquerda, controle 1208, só Bezulu no frente transponder 5502. Sai da PUCA, papai uniforme, Charlie Alpha. A gente vai colocar pronto pro push no 05, gol. Foi no PUCA, vai chamar da PUCA, está na minha vida, onde foi o PUCA. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Livre pouso na 1-0, vento 2-0-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0 no 4, pista úmida. 1-0, 1-4, pista úmida 38-1-0-4. 6-3-3-3, decolado 1-3, controle 1-2-0, decimal 8, bom gol. 2-0-8, grato, boa noite. Solo 1-4, livre direita, solo 1-2-1, decimal 1. Direita 2-1-1, P2-2-0-4. Solo Salvador, P3-2-0-4, livrou na sua escuta. 3204, prossegue via Alfa, Juliette, vai pro 04 no parque principal. Alfa, Juliette, para o 04, 3804. Quebec Serra, prossiga. Parte que se encontra a pista que decola. Feminino solicitado. Gente, mantenha me escuta e aguarda para a copa. Ajuda para Guarulhos, prepara da Euleda Motiva Matema, escuta e aguarda a cópia. Aguarda. Kilo Quebec Serra, pronto cópia. Autorizado Serra Índio Romeo Índio meu pai, decola da 197 no corredor Axé, após decolagem curva direita, aciona código 01145, controle 120, decimal 8. Salvador, bom dia, da 32, 16, final da 10, baixou e travou. Na 3216, livre posto na 10, pista úmida, vento 190 graus, com 109, altímetro 10 no 4. Autorizado pouso 10, 14, da 3216. Livre puxa, chame táxi. Do 5021, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, cumpre o perfil da saída da EL, Leda Motiva, intercepta Pesolu no 0, Taubaté. Após decolagem, curva direita. 5511 é o código transponder e o controle 120, decimal 8. Seja mais barato, deixa eu colocar o próximo. É o número 2 nesse setor, vou manter me escutar agora ao 6213, vamos. Tudo no 0 no 4, livre táxi, para ingresso. Deve ser patinado e pronto. 3216, sala os 22, livre à direita, sala 121, decimal 1. Espera a coordenada. Salvador, bom dia, 3216, para o sangue via Alfa, reporte antes da Juliette. Boa tarde, o Azul 9135. Boa tarde, azul 9135, cheque o trend, repouso na 10, vento 190 graus com 99, altímetro no 0 no 4. 190 no 4, com livre pouso azul 9135. Alfa, ponto de espera 7295, altimetro 1014, tem bom voo no 8.64. Oceané 6203 está condicionado. Coordeno com a equipe de solo assim que o tráfego da rua passar a causa, tem livre push chame táxi. Pode tráfego da rua. 3216, o senhor está condicionado. Fique atento ao tráfego da Gol em táxi após o ingresso da Juliette para o 5. Está autorizado o nível 340 conforme solicitado e permanece as autorizações anteriores. Boa noite, 64, ali mantém no zero. Zona 135, solo 25, livre direita, solo 121, décima 1. Livre direita, via Eco, solo 211, 1. Quilo Quebec Serra, decolado 1226, controle 120.8, bom gol. 120.8, Brasil. 9135 da Azul, prossegue via Alfa Quilo, parte 3. A posição é a 4, Romeu, no parte 3. Alfa Quilo, parte 3, 04, Romeu. Boa noite, 64, linha decolado no 0, vento 200 graus, com no 0 na. Decolado 27, controle 120, décima 8, bom voo. 208, bom dia. via Condor 25. Plano Ocon. A sua matrícula é o Força Aérea 2525? Claro. Autorizado para São José, Serra Bravo, Serra Juliette, nível 360. Decola da ONU 0, cumpre o perfil da saída da Aeolê da Motiva, intercepta a Torre de Luna 0 e após Lombat Confort. Após decolagem em curva direita, aciona 5521 no transponder e o controle 120, decimal 8. Ato correto para acionamento táxi decolagem. Chama torre em 1.8.95, altímetro marca 1014. Seguinte, alta ponto de espera 32.95, altímetro 1014, bom voo, 62.03 da Ocean. Boa tarde, 3, a linha decola da 1-0, vento no mar 0 graus, com 9-9. A linha decola Torre Bosch, Azul 2773, no lock. Azul 2773, aguarde pista livre. Aguardando pista livre. De repouso na 1-0, vento no 8-0 graus, com no 0-9, altímetro no 0-4. 7 de repouso, 2773. 6213, decolado aos 3-2, controle 1-2-0, decimal 8, com voo. 1-2-0-8, informa que possivelmente chegou um pássaro aí na decolagem, CNMA 2-1-3. Firme. Atingi um pássaro, ainda estava na pista, na rolagem, CNMA 2-1-3, provavelmente está na pista. Gente, grato pela informação. O 2773 recebeu a informação, a aeronave que decolou atingiu o pássaro, pode estar ainda na pista, prossegue para pouso, confirme. Solicita pistão no 7. Gente, segue para o 7 com base pela direita, reporte base para final, azul 2773. Trade base para final, o 2773. Comando, Oro 5, está no passo de cima. T73, livre pouso no 1-7, vento 190 graus, cono 09, altímetro no 0-4. Livre pouso 1-7, azul 2773. Direcionamento, chama para o táxi. Solo aos 3-4, livre à esquerda na Lima, solo 1-2-1, decima 1. Lima, 1-2-1, obrigado aí. Azul 2773, prossegue contornando o pátio, vai prosseguir para o pátio 3. Contorna o pátio e após o ingresso à primeira direita no pátio 3. A posição é 3 e o meu no pátio 3. Afirmativo, contorna o pátio e ingressa para o pátio 3. Para o 67, cópia. Cópia, 2, autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10, cumpre o perfil da saída da Euleda Mótiva, onde intercepta Zulu 10, Taubaté. Após decolagem, curva direita. 5523 é o transponder, 1208 é a frequência do controle. Nota do grado 360 para São Paulo Guarulhos, da Euleda Mótiva. Eu já era o meu site, que eu já não, tá correto? Me chama quando pronto pro push no 10. O azul 2373, 2773, não escuta? 2773 não se escuta. Estou aí quando o 25 tá acionado enquanto para o site 40 a bordo. 24-0 a bordo, altímetro 1-0-4, livre taxa, chama para o cruzamento. Chama aí para o cruzamento. Comandante, 4-0 a bordo. 4-0, ciente. 1-2-5, confirme, fez 2-5 com a defesa aérea. Afirmativo. Ciente. Livre, chame táxi. Salvador Azul, 5-0-10, estacionamento. Dois, um, não tem livre, puxa, chame táxi. Livre, puxa, chame táxi. final aí, 2, 3, 5, 6, 7. Alfa Romeo, 2, 3, 5, 7. Aqui Juliette, livre pouso 917, vento 200 graus com 119, altímetro no 0, no 4. Livre pouso 917, Juliette. Claro. Condor 25, livre cruzamento na Delta, chame solo 121, decimal 1. Solo 121, decimal 1. Condor 25 prossegue via Alfa, vai manter a posição antes da Juliette. Condor 5 na escuta. Eu vou manter posição na Juliette, antes da Juliette, eu estou aguardando um código transponder da defesa aérea, ok? Para Salvador, é o Xana 6356. Consiga. Seja estimado para liberar a pista 1-0. Foi liberada, falta apenas comunicarmos ao controle, mais um minuto. Ok, que eu tenho mais 5 minutos aqui para alternar. Quantas pessoas? Índia e Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1014, tem bom voo 5021. Autorizado aqui a Índia e Alfa, ponto de espera torre 1895, tem a gala de não passa, 5021. Bom voo 2067 para o TAP, está com 3 horas de autonomia, alternando o galeão 1, passa a bola. Contorno ao pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1014. Tem bom voo. Contorno ao pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera 1895, por favor, deixar de ser habitado, não vou conseguir. Mantenha? Mantenha a posição, estou em coordenação com a defesa aérea. Salvador, boa tarde, Condor 23, Nacional, Baixada de Tabaco. Condor 23, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus, com 0-9, altímetro no 0-4. 1014, livre pouso na 10, Condor. Salvador, 5-2, ano ponto, 10. ponto de espera. Ok, obrigado. Salta, confirma o vento para o ponto 2023. 180 graus com 1-1, mano. Sim, obrigado. Sim, que ingressa via Juliette, Índia, vai como número 3 para o ponto de espera. E confirmando, 2625 no transponder, Tango 18, alternando Tango 0. Na linha, mantenha no zero. A linha aqui, 1-0. Trono 67, cópia. Diga. Está autorizado para Campinas, nível 340, decola da 1-0. Cumpre o perfil da saída da El, Leda, Motiva. Intercepta Pendulu 1-0 para base, Pendulu 1-6 para Hotel Zulu conforme. Após decolagem, curva direita. 5533 é o código transponder, 1208 é a frequência do controle. Trava o céu do Lula, sem conforto. 533 é o código de transponder. 120218 é o ponto. O azul 4567. Protegimento correto, chame o cone pronto para o push no pátio 3. Dale página 90, 250, 21. Nossa, Salvador, boa tarde. Eu vou 2067, não posso buscar o caminho sério, pronto. O 2067, mantém o ponto de espera. Zero, cumpre o perfil da saída Árvore, transição elétrica. Onde intercepta a Perzulu 17, prossegue conforme. Aciona 5530 no transponder, no 208 é a frequência do controle, da 3283. Autorizado Brasília 660, decola da 10 na saída Árvore Elefa. Intercepta a Perzulu 17, aciona 5530. Controlando 208, 3283. Planejamento